96, Ponte Peradão 10, pronto. ONU 096, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, o vento 100 graus, 8 nós. Aline, decola no zero, voo 096. ONU 096, close ONU 0, chama o controle 120, próximo ao Waze. 208, vai. Decolagem da pista no 0, vento 100 graus, 7 nós. Decolagem todo 0, 3, 1, 0. Pessoal, mandou boa noite, azul 27, 8, 2, campanista. Azul 2782, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 782. Scan 3197, decolou um Zulu 3, time controle em 120, décima 8. 8, boa noite. Gol 9082, boa noite, mantém ponto de espera. Vai você. Azul 2782, autorizado pouso na pista 0, vem plano 00 graus, 89. Colívio pouso 2782. Afirmo, gol 9082, ali mantém. Obrigado, ali mantém, 9082. Salvador, azul 2782, vivendo. 2782, mantenha a minha escuta, faça o táxi via Alfa, táxi Kilo para o Pat 3, até o sabalizador. Alfa Kilo Pat 3, 2782, na sua escuta. Gol 9082, autorizado, colagem na pista no 0, vento uma centena, 8 nós. Colagem autorizada, pista 10 pro gol 9082. Decimal 9082, circulouso no 81, controle 120, decimal 8. 208, boa, obrigado. Controle, boa noite. É o gol 109082. Cruzando 1500. Autoriza a prolineira? Mandeira 2-0, Bajar, travado, Rio 5974. Rio 5974, serizado, pouso na pista no 0, vento 1-0-0 graus, 7-9. Entre, depois, Gabriel 1-0, Rio 5974. Vento 100 graus, meia dúzia de nós. Grave aí. Salvador American 230 is ready for takeoff, 1-0. American 230, line up and wait, 1-0. 1-0, line up and wait, American 230. Rio 5975, solo fez 22, direita, Alfa e Kilo. Remota meia dúzia, Romeu, na minha escuta. American 230, clear to take off runway 10, wind 110 degrees, if it's 8 knots. 107, take off Mike 230. Cinco, boa noite. Autorizado pouso na pista 10, vento 100 graus, 8 nós. American 230, airborne 24, now call Salvador Departure 120, decimal 8. 120, decimal 8, 230, good evening. Agora chamar 63 ou 3? Chamar 63 ou 3? Prossiga? Prossiga, pronto, cópia. Preparação voo 1, aguarde cópia 63 ou 3? Aguardando. Alfa 3305, Alfa 27, libera direita, Alfa e Juliette para o portão 05, não me escuta. Alfa e Juliette, não se escuta, Alfa 3305 para o 05. R-6313, copia? Copiando. Autorizado para Guarulhos, em vez de voo 360, decola da pista no 0 com curva à direita, subida São Vão 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda, Motiva. Após a Pêrdula 10, até Tango Bravo Eco, Salvaté, conforme a rota do plano. Aciona 5012, controle 120, décima 8. Barulho 360 via rota Pêrdula 10, Salvaté. Cola 10, direita, 51, beleza, senta e mostra. 012-208-633. Correto, o Genève 6313, recorte pronto para puxar o saneamento. Bora. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 2795, final da pista 10. Azul 2795, boa noite. Autorizado pouso na pista 10. O vento 100 graus, 89. Livre pouso, Azul 2795. Azul, passo 235, boa noite. Azul, passo 235, boa noite. Continua a aproximação, guardando o seu livro. Guardando, passo 235. Azul 2795, somos 435, libere direito, mantenha escuta, alfa e quilo para o parte 3, centralizador. Ligando à direita, alfa e quilo com parte 3, com balizador, 2795. Autorizado o 4235. Azul 4235, utilizado pouso na pista no 0, vento 090 graus, 7 nós. E pouso 435. Azul 4980 para Recife, autorizado nível 350, decolando a pista no zero com curva esquerda na subida Puca, transição Aracaju, aciona 5020 e controle 120 decimal 8. Certo, reporta pronto para o estacionamento. Azul 4235, Sol foi os 37, Alfa e Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, portão 3, 423. Salvador, hoje chamei a 313, Ponte Medusa, puxa o taxa normal. Autorizado, tirar 6303, que pode estar aqui. Pode falar, taxa, vamos lá. Salvador, boa tarde, Europa 084. Europa 084, Red Copy. Afirma, Brasil, copy. Clear to Madrid, flight level 350, via Perzulu 10 until November, Tango Lima, and after according your flight to the route, take off runway 10, after take off left turn with Puka, Departure, Papa, Uniform, Child Alpha, and Zipar, Transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Near Code 5013, Salvador Departure Frequency 120.8. Europa 3-4, get to Madrid, flight level 350, Uniform Zulu 10, Natal, then via flight plan, take off runway 10, then left turn to Fuka, depart transition, walk 5013 and after take off 120 decimal 8. Setup 084, is that correct? Correct for push and setup? I think it's fully ready to set up for first. Approve the call out for taxi or opposite 4. Roger, Volkswagen Startup, approve Europa 084. Aerotaxi, sua chama é 3-1-3, avião 5-9, 4-5-5, alterna galhão. Chileno, 3-1-3, autorizado táxi, via parte principal, taxa Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste no 0-3. Reporta pronto, Rio 5972, autorizado pouso na pista no 0, vento 100 graus, 79. Livre pouso, escola de avião 5972. Correio 6313, espera, pode. Chanel 6313, mantenha ponto de espera. Ready to taxi, Europa 084. Apollo 084, clear to taxi via Manipro and taxi India. We're holding short, go red for takeoff. Altimeter side 1013. Roger, clear to hold taxi via Apron, India, control 1-0, and wind tower 1-2-0, decimal 3. Negative tower on this frequency, and correct for takeoff on holding point 1-0, and altimeter side 1013. Oh, Roger, we want 1-3, I'll call you ready for the patrol, 1-0-8-4. Dois Salvador, chama 6224 e LF10. Canaia 6224, continua aproximação, o guardando está livre. Guardando está livre, 6224. Rio 5972, solo 248, direita, alfa e quilo para o pátio 3, até o atualizador na minha escuta. Tenera 6224, utilizado pouso na pista no 0, vento 090 graus, 612 de nós. E pousar no 0, 6224. Questionnaire 6224, solo com os 49, táxi via Alfa. Alfa Juliette, portão 04, na minha escuta. Alfa Juliette 04, na minha escuta, 6224. Próximo, 3-1. Janeiro 6313, decolagem autorizada por destino 0, vento 1000 graus 079. Europa 084, ready for departure. Europa 084, land up in 8, Winnie Manzero. Panama, wait, Tango 10, Europa 084. Na RM3 no 3, decolou 5-2, chame o controle em 120, decimal 8. 08. Autorizado pro 04-1624, aqui, né? Sim, 1624, portão 04. 04, obrigado. Propa 04, acredito que você copa no 0, window 1, 00 degrees, 2770, né? Ser potente que o rango 1, tira a Europa, tira a Europa. Europa 084, airborne at 54, now Salvador departure 120, decimal 8, goodbye. 128, how long Europa 084? Azul 4980, então 01, autorizado push, reporte tax. Autorizado push tax, 4980. Salvadora, voo 1888, boa noite, estabilizado S-Ray. Voo 1888, boa noite, estabilizado pouso na pista no zero, o vento 100 graus, 9 nós. Sente livre pouso, voo 1888. Salvador Azul 4980 tem 113 a bordo, alternando Maceió com 2 horas e 12 de autonomia para táxi. Azul 4980, autorizado táxi direito via Índia, no bordo de espera, reboste pronto para decolagem, um ajuste padrão. Direita Índia, ajuste padrão, reboste pronto, Azul 4980. Azul 4980, autorizado a linhaire, manter pista 1 no 0. Azul 4980, autorizado a linhaire, manter pista 1 no 0. Globo 1888, solo 0100, Alfa Juliette, portão 8, na Misco. Delta 18, obrigado. Azul 4960, autorizado decolagem de pista no zero, vento 090 graus, 109. Autorizado decolagem de pista no zero, azul 4900, decolou 02, chama o controle 1-2019. 208, controle, azul 4980. Boa noite, 6305, quando copa em recife. Então, 3305 para recife autorizado, nível 330. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju. Após a pista no 7, conforme a rota do plano. Transponder 5023 e o controle 120.8. 3305, autorizado recife, 330. Decola da 10, esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 2217, 5023 e 208. 3305, correto, reporte pronto, puxa o seu nome. Contrata 3305.